Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é o Chantando Jovem Nerd e eu sou o Nerd Urbano. E aí, galera, aqui é o Marco Gomes e empreender dá muito trabalho. O único empreendedor que trabalha da praia é o vendedor de coco. Que isso? Aqui é o Júlio do Peixe Urbano e eu tomo uns 3 litros de Coca Zero todo dia pra ficar acordado. Coca Zero, cara? Porra. Se fosse Coca normal, eu ia ter 300 quilos. Oi, pessoal, meu nome é Flávio Pripa, sou o fundador do BuyMeCar, que é uma rede social de moda, e por incrível que pareça, eu trabalho de uniforme, que é polo e calça jeans. Olha só! Aqui é o Azaghal, eu tive uma ideia irada de fazer um site de compras compartilhadas. Compras coletivas. Compras coletivas. Você teve essa ideia, Jura? Eu tive. Muito bem, nerds. Estamos aqui juntos, reunidos com mais empreendedores de sucesso para falar justamente sobre esse assunto. Nerd, você que está aí batalhando na universidade, quer empreender, quer sair desse aquário. Tá demais. Ouça esse Nerdcast aconteceu, porque temos muita gente legal. Marco Gomes já é de casa, temos Júlio Vasconcelos aqui, Flávio Pripas, esses caras têm muita experiência pra passar pra vocês. Vamos pra esse papo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Você está ouvindo a Maratona Podcastal. Agora na Maratona Podcastal, um momento totalmente excelente. Momento mágico, a Léo. Gente vai se preparar agora, a gente vai cortar a nossa trilhazinha. Falar, a gente vai beijar. Mas sem não, beijo não, na não, boca, não, por não, favor. Não, a gente vai. A gente vai agora jogar uma trilhazinha desde o começo. Técnica, faz aquela mágicazinha agora. Corte. Pra dar aquela riscada. Dá um fadezinho. Olha que bonito. Prepara uma trilha agora totalmente especial, porque a gente tem aqui a honra de receber convidados especialistas. Muito especiais. Que vão fazer aqui algo que geralmente eles só fazem a dois. Hoje eles vão compartilhar com a gente. A gente com a festa galera aqui esse momento. É mentira, Jovem Nerd faz de quatro. Já viu isso acontecendo? 3, 2, 1, Técnica, porque eles vão fazer em cima da Técnica da Maratona Podcastal. Todo mundo juntinho. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas do Nerdcast! Vamos. Muito bem, Azaghal, estamos aqui ao vivo na Campus Party, gravando sem edição, sem nada, a leitura de e-mails. Eu tô achando que a gente vai ficar muito mal acostumado, cara. É, caraca, tá demais, hein? Quanto é que você cobra pra ser operador de podcast, cara? Pelo amor de Deus, tá demais isso. Estamos aqui com o nosso querido Fausto Tarkan. Fausto Tarkan. Salve, nosso querido Léo Radiofobia. E professor Mauri. A mexinha mais homossexual da podosfera. Mas é fake, meu amor, isso daí é pintadinho, é Grecima, é René Maru. Vem pegar pra ver. E tem a galera da Campus Party! Eu não consegui ouvir. Tá muito baixo. Tá bom. Não consegui ouvir, ficou mais baixo. É a galera da Campus Party! Assim. Sensacional, Azaghal. Então vamos. Aqui é ao vivo, cara. Não, você quer dançar? Você pode dançar, cara. Eu não vou dançar. Você tá sacudindo todo. Não, porque é muita energia, galera. Galera, cara. Muito bom. É mágico. Olha só, quem temos pra falar essa semana? A gente tem um anunciante pré-gravado. Exato. Que vai ser o maior corta-clima do mundo. Mas ele vai entrar agora! E atenção, nerd de São Paulo, que quer começar o ano já bem, com o pé direito. Sim. Você que está estudando, você que é programador, você que é animador, mexe com Flash, JavaScript, vocês têm uma oportunidade espetacular com um programa de treinamento técnico nessa área. Sim, é o D3 Academy. Olha só, pra quem não conhece, a D3 é uma produtora digital. Trabalha com várias grandes agências, vários grandes clientes. E aí, eles montaram esse treinamento, um curso de 3 meses, que você não, sabe, esquece o esqueminha faculdade trabalhinho. Você vai ser jogado na frigideira, meu irmão. É uma imersão. Exatamente. Na vida de um profissional. A vida real. Você vai trabalhar com casos, jobs reais, com prazos absurdamente pequenos, com pressão total. E, cara, é assim, é melhor, a escola da vida, cara. Isso é maneiro porque, assim, todo estágio deveria ser assim. Exato. Né? Você deveria aprender, né? O estágio, a ideia é que você vai lá pra aprender e não vai pra escanear e bater xerox, né, cara? Exato. Que é o que a maioria dos estagiários faz. Mas essa iniciativa da D3 é irada. Você entra na vida da empresa por 3 meses, participa de jobs reais e é remunerado por isso. É, assim, você primeiro não paga pelo curso. Sim. Você é selecionado pra participar. Exato. É, são poucos, né? Os eleitos. Sim. E aí você vai trabalhar mesmo. Você ainda recebe ajuda de custo durante esses 3 meses. Você não paga nada. Você tá fazendo uma espécie de um estágio mega power, cara. É a parada tropa de elite da programação. É como se fosse. Você não vai fazer um treinamento pro BOP, vai ficar lá molengando e, exato, e se encostando nos outros. Exatamente. Essa é a ideia. É a parada tropa de elite. BOP da web. O importante é que você não precisa ter trabalhado. Você pode estar só na faculdade. Exato. Você não precisa estar cursando a faculdade, mas isso vai fazer diferença no processo de seleção. Sim. O importante é que você tenha essa garra. Se você já fez alguma coisa, algum trabalho que você possa lá mostrar, mesmo que tenha sido pra hobby ou pra aprender em casa, não precisa ter sido um trabalho pra empresa, ou um estágio, ou um freelo, ou qualquer coisa. Não, pode ter sido algo que você fez pra experimentar. Ficou maneiro, você correu atrás, não sei o que lá, serve como processo de seleção. Exato. Quer saber mais? Quer saber se você se encaixa nesse perfil? Clique aí no post, tem um link pro site da D3, onde tem todas as informações sobre o programa de treinamento. Tem um formulário pra você preencher com carinho. Já tá aberto as inscrições, então você vai agora, que você está escutando isso, você tá interessado, vai lá ver agora, preencha e seja mais do que eles esperam de você. Oportunidade foda, não deixe passar, que pode ser uma daquelas que muda a vida da pessoa. Sensacional. Vai dar, agora já vem a mudança. I'm a Scatman! Olha, tá cara e tá virando! De volta à festinha da vassoura! Vamos voltando! Azaghal, esse Nerdcast de hoje é um Nerdcast especial para quem gosta, quem quer empreender. Isso, mais um da série. Exatamente. Empreendedorismo em você. Um mega spoiler antes do tempo pra quem tá aqui ao vivo, mas, bom, eles estão aqui, então, whatever. Ossos do orifício. É. Exatamente, porque, cara, olha só. A gente sempre gosto de fazer esses Nerdcasts porque a gente gosta de puxar a galera pra cima, né? Isso a gente já vai falar durante o programa. Por que você tá falando de novo aqui? Tá bom, porque eu já esqueci que eu falei isso durante o programa. Que a gente agora vai falar do segundo anunciante, que é o Sebrae. Exatamente, que é o jogo empresarial mais megaboga do Brasil. E a gente conversou com um maluco que é da Europa, Europas. Das Europas. Acho que ele era da Espanha. Isso. E ele falou que não tem nenhum jogo parecido lá. É muito maneiro, inclusive, cara. Ele falou, se vocês forem levar o desafio Sebrae pra Espanha, ou pra qualquer lugar da Europa, vocês me procurem. Exatamente. E o Jovem Nerd falou que não era nosso o desafio Sebrae. Não, eu falei, eu faço a ponte entre vocês. Caralho, eu tava vendo a oportunidade de ficar milionário com essa porra, cara. O Ticlin veio de longe chegando. É. Ele, ah, não, mas eu vou te apresentar o cara do Sebrae. Eu. É. Mas é verdade, porra. Não é do Quem do precisa Sebrae? De um campo de golfe? Né? É, cara. Quem Bom. Precisa do próprio jatinho? Mas, é, quer dizer, o que é que a gente tá falando aqui? Sem contexto, mas a gente está falando do Desafio Sebrae, que é um jogo para universitários que querem empreender. Você sabe que não pode errar, né? Não pode errar, exato. Por isso você tá nervoso. Não bota pressão, senão vou errar, botando. Cacete. Não pode. Fala do Desafio Sebrae. Então, Desafio Sebrae é para a galera que tá querendo empreender e não aprende isso na faculdade. O cara faz faculdade de administração, ou que seja, medicina, direito, e o cara não sabe criar a própria empresa, não sabe gerenciar a própria empresa. É, o legal do Desafio Sebrae é que ele ensina a vivência do negócio, diferente Exatamente. Da faculdade que ensina só a teoria. Que é um jogo que você paga lá, você faz um grupo de até 5 pessoas, você paga 50 pratas. É um jogo coletivo, não é 50 reais por pessoa. É, coletivo, quer dizer, precisa juntar 50 pessoas, é 10 reais pra cada um. Você vai participar de um jogo 50 pessoas? 5 pessoas. 10 reais pra cada um. 5 pessoas. Ah. 10 reais pra cada um. E aí participa de um jogo coletivo que é uma competição. Cada um é uma empresa, isso, certo? Isso. Você baixa um software. Baixa um software. E esse software parece um The Sims, ele tem interface gráfica, você vê lá, vai na sala de gerência. Vamos agilizar que não vai ter edição. Tá bom. Não, e aí é isso que acontece, você faz decisões e faz sua empresa crescer. No final do jogo, quem tiver a maior empresa ganha, e aí ganha uma porrada de coisas de maneira, viagem pro exterior, etc. Mas o principal, ganha conhecimento, e isso todo mundo ganha, ganha conhecimento de vivência de gerenciamento de empresa, muito maneiro. Vai lá no link, conhecer, se você está interessado em empreender, cara, não perde a chance de participar disso. Porque a Zagal presta atenção em mim aqui, rapaz. Eu tô prestando atenção, eu sou muito tarefa. Porque eu não sei quando é que eu deixo pra você. Pode falar que eu tô prestando atenção. Vai lá no link do post de conhecer o Desafio Sebrae, sabe, amor? Que tipo de música vocês querem agora? Vamos lá. Gay. Gay? Quer mesmo? Não. Sei lá, qualquer coisa. Não, música normal. Tá pro Vlad People, o Jovem Nerd adora. Não. Música disco, oi? Pode botar aí. MC Hammer. Já... Que é isso, cara? Excelente. Espero que vocês não estão ouvindo. Mas eles vão ouvir no Nerdcast. Tá bom. Então, estamos aqui ouvindo no... Errei. E agora? Como é que volta? Não volta, queridão. Bota o barulho de tape voltando. Não vai embora. Não volta, queridão. Vai embora. Estamos aqui gravando o Nerdcast ao vivo. Olha só. Que delícia. Jovem Nerd, acha a deixa, vai. Tira essa porra dessa música, caralho. Pelo amor de Deus. Ai, meu não, Deus olha só, não. Tá bom, jovem. Né? Vai. Bota outra em cima Deus aí. Eu quero céu falar sobre a... Todo mundo chega no Twitter e fala assim, Jovem Nerd, por que você não dá apoio ao Jogo Justo, Jovem Nerd? Dá apoio ao Jogo Justo, Jovem Nerd. Mas que merda, Jovem Nerd. Você não dá apoio ao Jogo Justo? Puta que pariu. Toda hora essa coisa do Jogo Justo, Jovem Nerd. Para de mexer o saco, cacete. Por isso, pra provar que eu dou apoio ao Jogo Justo, que o Jovem Nerd dá todo apoio, está aqui Moacir do Jogo Justo! Aê! O cara tá aqui em pessoa pra falar, afinal, o que vai acontecer com o Jogo Justo no Brasil e por que que ele é o início de um grande passo pra quem gosta de videogame aqui. Resumindo o que vai acontecer, nós vamos dar um headshot em todos os políticos e vamos baixar os impostos dos gamers! Sensacional. Mas seriamente, o que vai acontecer é o seguinte: dia 29 vamos ter um evento onde estarão presentes vários políticos, várias pessoas, inclusive palestrantes internacionais. 29 de janeiro, semana que vem, certo, no sábado. Ok. Vamos ter um palestrante internacional, o Warren Wallace, que eu não sei bem o nome dele, eu acho que é isso. Ele foi apenas o homem que fez a revolução dos impostos nos Estados Unidos. Olha só que beleza. E ele vai estar lá presente tentando convencer nossos queridos políticos que realmente dá pra baixar os impostos nos games. Porque, peraí, explica pra todo mundo. O jogo de videogame, ele é considerado como o produto brinquedo, né? Na hora de importar, é isso? Não, se você joga videogame hoje, você é um bandido. Porque, na verdade, um jogo de videogame tem imposto de caça-níqueis. Nossa! Idêntico ao que nós jogamos. Caraca, cara. E aí, o objetivo é mudar a categoria do videogame para um produto de informática. Cultura. É, cultura, exatamente. Cultura. Muito bom. E aí, quer dizer, o que vai acontecer nesse evento? Onde é? Quando é? Como é que as pessoas, qualquer um pode ir lá participar? O evento é gratuito, certo? Só que as palestras, assim, são várias palestras... Assim, excelente pra videogame, ou seja, tributação nos games, coisas assim, sabe? Super bacanas. Só que assim, é lá na rua Árabe, número 71, na Faculdade Impacta. São Paulo. Mas vão ter várias outras pontos de coisa no Brasil inteiro. Vai ter de Fortaleza, Rio Grande do Sul. Certo, muito bem. E aí, o que vai nascer neste evento que você me contou antes? Uma associação que vai ajudar todos os gamers do Brasil. Finalmente temos voz agora, ou seja, excelente. Qualquer um pode dar opinião de como melhorar o nosso mercado, qualquer empresa que tiver alguma dificuldade também vai ter o seu apoio lá. Quem quiser apoiar, empresas também, que quiserem apoiar o Jogo Justo, aonde é que eles acessam, como é que eles contactam você, qual é o endereço do site? www.jogojusto.com.br. E melhor, nós agora vamos fazer o nosso primeiro evento voltado exclusivamente para games, a Game Fest. Excelente! Só para desenvolvedores brasileiros, não entra gringo na parada. Excelente, muito bom, uma salva de palmas para o Jogo Justo! Derrubei o microfone. Vamos lá. Azaghal. Certo. Muito obrigado. Azaghal, vamos lá. O que, que a gente tem aí? O que, que você tem? Então, o pessoal da Copag, parece empresa de energia elétrica, né, o saneamento, mas é aquela de baralhos. Olha só. Resolveu dar dois brindes para... A gente sempre dá um brinde, né, na Campus Party. Campus Party. Normalmente é, era pendrive, mas o nosso amigo da empresa que dava os pendrives saiu da empresa. Saiu. Isso a gente pode falar que o prêmio é bom para baralho. Para baralho. Cadê o Truntos? Nós temos aqui dois baralhos do Star Wars. Oh. Olha só, mas o que é um baralho? Peraí. Mas é o que? É um baralho só com as carinhas do Star Wars ou é um jogo de cartas do Star Wars diferente? Vê aí. Tu não sabe, cara? Tu descobre aí, se vira. Não, eu quero que você veja, tem a sua reação espontânea. Olha só. É, Joker. Dois Jawas são Joker. Então, é isso? Cada carta é um personagem. Ah, excelente. Mas é um baralho comum, então. Baralho. Baralho. Só não é comum. Magic, nem nada assim. Não é comum, é do Star Wars. Não, tá bom. Você pode fazer um Royal Street Flush do Star Wars. Excelente. Então, e como é que a gente vai sortear aqui na Campus Party? Não faço a menor ideia. Não vai. Vai jogar de avanço? Não, é confusão. joga Silvio em cima Santos? Do servidor quem for lá. Onde tem mais gente? Pra cá? Ah, ele vai jogar de avanço. Meu Deus do céu. Joga socorro. Perto da câmera, hein? Atenção, socorro. Azaghal, pera olha um pouquinho aqui, ó. Nossa, tem de trabalho aí, ó. Ah, meu Deus, olha aí. A DH vai jogar de avanço, o Santos do Baralho está hoje. Lá vai ele, Tchabal! Caiu aonde? Meu Deus do céu! Onde é que tá? Matou alguém? Caiu longe, cara. Quem pegou? Aê! Aê! Caiu na sua cabeça? Ah, pô, eu sou preciso. Quer jogar o outro, Javier, né? Vamos lá, eu vou jogar pro outro lado. Longe. A galera do outro lado começa assim. Olha só, a galera, eu ameacei jogar pro lado. Já tem uma configuração de pessoas aqui se formando. Não quebrem nada, pelo amor de Deus. Sem quebrar nada, olha, cuidado contra o pé da câmera ali. Atenção, música. Atenção, vamos jogar o baralho de avanço. O show do milhão das cartas do Star Wars. Aê! Fraco. O cara que tava aqui na frente pegou, o cara é alto. Tem mais um? Aê! Bença, padrinho. Bença. Bença, padrinho. Esse é nosso. Ah, cai fora. Quem quiser agora é copag.com.br. Excelente, excelente. Já fizeram o merchan dele. Bom, agora eu não tenho um computador na minha frente pra ler os e-mails. E agora? E agora? Cadê o Slave Roboto? Ele está por aqui. Eu quero dizer uma coisa. Você vai revelar quem é Slave Roboto? O Slave Roboto está aqui entre nós. Pode ser qualquer um. Caraca! É um Cylon. Quem de nós é o Slave Roboto? Alguém sabe quem é o Slave Roboto? Sabe apontar? Sim, claro que sabemos. Não, você sabe, é porra. Não, você não vale. A gente não vale, é isso. Alguém sabe quem é Slave Roboto? Pouca gente sabe, viu? Ninguém escutou o que a gente tá falando. Sério, a gente precisa de um computador agora, urgente. Não, mas a gente vai ler os e-mails, então? Tem que ler, né? Cadê? A gente não vai ler os e-mails? É a leitura de e-mails sem e-mails. Mas usa o iPad tenho... aí, cara. Mas o iPad tá com um DJ aqui. Não, não dá. Pode usar pra ler os e-mails. Mas tem que conectar a internet, porque não tem internet nele. Não tem internet nele. O chip tá no meu bolso. Mas peraí, sabe o que pode ser feito? Peraí, as agora tá se mexendo. Você pode pegar o microfone e passar pra galera fazer pergunta aqui perto de você. Garoto bom. Olha aí. Olha eu, podcast profissional. Alguém aqui quer perguntar? Pergunta aí, para o Jovem Nerd. Atrás de vocês. Quem quer perguntar? Você tem microfone móvel, peraí, vamos lá. Quantos minutos? É o melô do Danone no Nerdcast, olha que delícia. Olha aí que beleza. Fala a pergunta, meu querido. Porra, você já conhece, fala aí. Pode falar, fala bem perto. Oi, meu nome é Yuri, eu quero saber quando é que vocês vão fazer a Nerd Tour pros nerds aqui, pra todo mundo, e como é que, se for fazer, por onde vai, o que vai rolar? Ah, nós vamos. Então, a gente tava procurando fazer a Nerd Tour pra Disney no verão, na alta temporada, e a gente descobriu que não é negócio para as empresas de turismo, porque elas já vendem tudo. Então a gente tem que falar outro roteiro pra galera poder aproveitar a Nerd Tour. Então, não morreu, mas vamos adiar um pouco a Nerd Tour. Certo, Azaghal? O que você está preparando aí? Azaghal está conectando. Espera aí que você está sem som agora. Estou procurando a conexão para a leitura de e-mails. Então, manda alguém aí que quer fazer uma pergunta. Azaghal nunca trabalhou tanto para fazer a parada funcionar. Não, mas normalmente eu não falo nada na leitura de e-mails, cara. Mais alguma pergunta para o jovem aqui atrás? Mais uma pergunta. Fala aí, cara. Oi, meu nome é Júnior e eu queria saber quais são os planos de vocês para o Zona de Spoilers. Olha só, Zona de Spoilers. Então, Zona de Spoilers, a gente tem dois episódios gravados, né? Que vai sair esse ano. É porque, assim, é improvável que o Zona de Spoilers vire uma atração regular do Jovem Nerd. Que é muito difícil jogar. Patrocinador não. Não, cara, porque não é só patrocinador. A gente tem problema de direito autoral, uso de imagem. É, e seria um gasto alto, porque tem que ter viagem pra fazer a gravação e tal. Ele é meio inviável. É um projeto que a gente adoraria fazer, até pelo prazer de fazer ele. Mas ele seria o verdadeiro Nerdcast ao vivo, mas não rola. Tanto que a gente fez o Nerd Office, que era uma alternativa a isso. É, a gente foi procurar. O Nerd Office é a alternativa. A gente foi procurar o que a gente. Caralho, essa mania de repetir o que eu falo. Não é, porra! Eu acabei de falar mas isso, eu quero meu irmão. Desenvolver esse pensamento, cacete. Eu acabei de falar, o Nerd Office é uma, o Nerdcast ao vivo. Aí você, ah, é isso aí mesmo. Tá bom, então posso complementar a pergunta do amigo? Pode. Esses dois Zona de Spoilers que estão gravados, eles foram gravados com a equipe de Elite do Nerdcast? Eles foram gravados com Tucano, JP. JP. Dudu, que é o Eduardo Spohr. Vince Glotto? O Sr. K não tava, isso não, que ele quer saber. Não, o Sr. K não estava. Não pôde. A gente gravou dois. Mas ficaram excelentes. É, tão bom. E eles vão sair esse ano. Vão, com certeza. Em algum dia. Ou não. Não, vão sim, pô. Faz alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta relevante, interessante? Ali no cantinho. Fala aí, meu filho. É, Brian Ávila de Londrina. Eu quero saber quando é que vai ter um Nerdcast sobre o Nerdcast. Ah, Zagal, esse tá chegando a hora, né? Não sei. Não, porque assim, as pessoas pedem esse Nerdcast desde que a gente tava no episódio 50, né? Eu falei, porra, estamos no episódio 50, ainda, a gente ainda tem muita história pra viver, pra poder contar, fazer o Nerdcast sobre o Nerdcast. Agora já estamos chegando perto dos 250, acho que já pode rolar, né? Não sei. Pode rolar, então, mas como é que a gente vai fazer esse Nerdcast? A gente vai fazer pergunta do público, pergunta de um jornalista? Tipo, de um jornalista? É, tipo... Se eu contratar um jornalista, faça perguntas pra mim, por Eduardo favor. Eduardo Spohr. Aí vai perguntar, como surgiu o Nerdcast? Como é ser nerd? Defina um nerd. Exato. Que tipo de pergunta vocês fariam pro Nerdcast sobre o Nerdcast? Aqui, isso aqui pode ser uma leitura de e-mails, piloto pro Nerdcast sobre o Nerdcast. Exato. É verdade. E aí? Alguém tem alguma pergunta mais? Pergunta sobre... Última pergunta sobre o Nerdcast. Nesta pequena roda de pessoas. Não tem, cara. As pessoas não têm que elas perguntar. Ficam... Elas querem o Nerdcast sobre o Nerdcast, mas não tem que perguntar. Não querem saber nada sobre o Nerdcast. É que estão no calor do momento e estão tímidas. Vocês estão gostando ou estão uma merda? Eles não estão ouvindo o que a gente está falando. É que tá. É, eles já não ouvem? Não, não tem, eles não têm, não tem caixa de som, não tem retorno. É, mas porra, tem, eu tô falando, vocês 1.225 pessoas ouvindo. Mais alto. Quem tem uma pergunta para o Nerdcast, caralho? Quem tem pergunta para o Nerdcast sobre o Nerdcast? O que perguntaria nesse Nerdcast sobre o Nerdcast? Teria o quê? Não tem mesmo, é? Caralho. Não tem. Vocês são todos idiotas. Pergunta. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Cara do busão. Para aí. Minha pergunta é, o que vocês acham desses fãs que não lançaram uma pergunta pra vocês, cara? Vale a pena fazer um Nerdcast sobre o Nerdcast para esse público? Alguém aí no streaming tem uma pergunta? Ah, no streaming vai vir rapidão aqui. Aí, Johnny Cam. Ah, olha Johnny Cam, prata da casa. Here's Johnny. Qual o podcast que eles mais pedem pra vocês e que vocês nunca vão gravar? Boa. A gente nunca vai gravar um Nerdcast sobre sexo que o Jovem Nerd não teria o que falar. Ah. Flávio, você, vamos começar por você. Você que veio do mundo corporativo, um mundo engravatado. Pois eu vou falar o seguinte, eu era nerd, daí um dia eu falei, quero ganhar dinheiro, vou deixar de ser nerd. Chega de ser nerd, não sei o quê, vou pro mercado financeiro, vou colocar terno e gravata, vou ganhar dinheiro, legal. Uhum. Fui pro mercado financeiro, acabei de virando diretor de tecnologia de banco. Olha só. Isso em bancos grandes, multinacionais. Até que um belo dia, minha esposa trabalhava na indústria farmacêutica, dela falou, não quero mais, quero abrir uma loja de roupa. Mandou o chefe pro inferno, foi pra casa, quero abrir uma loja de roupa. A gente começou a ver, custava muito caro, só pra vocês terem ideia, a gente começou a ver R$200 mil pra ter um ponto. Tinha que comprar estoque, comprar não sei o que, blá blá blá. Daí aquele lado nerd começou a coçar no corpo de novo. Daí eu falei, puta, faz um tempão que eu gerencio só a equipe. Eu gerencio um monte de gente, sei lá, 50, 60, 70 pessoas e eu não coloco a mão na massa. E o nerd sempre é nerd, não dá pra deixar de ser nerd. Deixa eu falar pra minha esposa, vou falar pra ela que eu quero fazer alguma coisa na internet. No mínimo ela para de me encher o saco, ocupa o tempo com alguma coisa e, sei lá, só pra brincar um pouquinho. Fizemos de final de semana, daí eu tava com meu sócio também, que é um nerd. A gente fez o final de semana, fez a noite não sei o que, colocou no ar, 4 finais de semana depois e o negócio começou a pegar. Assim que começou. Onde é que você falou, porra, não pode ser loja de roupa porque é muito caro e vamos pra internet que eu não pago aluguel, não pago funcionário? O objetivo era, tanto a minha esposa quanto a esposa do Renato, que é meu sócio, elas terem com que se ocupar. O nosso objetivo era só treinar desenvolvimento, brincar um pouquinho com tecnologia de novo, porque fazia muito tempo que a gente não colocava a mão na massa, não sujava a mão em código. Uhum. Como tinha que ser alguma coisa para as esposas pararem de encher nosso saco e se ocuparem, a gente vamos fazer um negócio de moda. Uhum. Elas passam de moda. É lógico, pô. E como os dois são muito pão duros, a gente falou na época, pô, eu quero gastar zero em geração de conteúdo. Para gastar zero em geração de conteúdo, vamos fazer o próprio usuário gerar conteúdo. Isso sem saber o que era rede social, sem saber nada. Uhum. O próprio usuário gera o conteúdo, o próprio usuário faz as coisas, o próprio usuário comenta e vambora, a gente solta lá, deixa no ar e vamos ver o que acontece. Essa que foi a ideia inicial. Quando a gente começou a desenvolver, umas 2-3 semanas depois, a gente percebeu que tinha um negócio muito parecido com aquela nossa ideia nos Estados Unidos, tinha um negócio muito parecido fora. Ah, sempre tem, né, cara? E a gente ligou o botãozinho do foda-se. Sim. Tinha um negócio parecido lá fora? Tanto faz. Vamos pra frente, porque o mercado brasileiro ele é muito carente de qualquer empreendimento. Sim. Então vamos fazer, vamos colocar no ar e vamos ver até onde dá pra chegar. Mas você tinha largado o banco? Não, isso foi em 2008, foi em agosto de 2008 que a gente colocou no ar. Daí começou a crescer, chegou em abril de 2009, tanto eu quanto meu sócio, a gente tinha duas opções. Ou fechava o site, porque começou a ficar muito grande, não dava mais pra cuidar de final de semana, não dava mais pra cuidar à noite. Uhum. Ou a gente saía do banco e se dedicava pro projeto. É a história da minha vida. Coçava aquele negócio de você ser nerd e em vez de ficar num ambiente corporativo, a gente colocou as coisas na balança, daí falou, vamos pra frente, vamos ver até onde dá pra chegar. Mas as esposas de vocês serviu como aí isca tá. Pra elas pararem de encher o saco, não? Serviu e serve até hoje. Não dá pra ser dois nerds num site onde tem tanta mulher acessando todo dia, tá? Tem 600 mil mulheres que acessam por mês o site. Nossa. Então, por exemplo, a cara pro site, quem faz todo o gerenciamento da comunidade, são elas com a nossa equipe aqui interna. Se tem um evento, se tem um encontro de usuários, elas não vão deixar a gente ir, porque só tem mulher bonita, então elas que vão. Só tem mulher bonita, vocês podiam fazer depois um desdobramento pra site de relacionamento. Né, de namoro. Acho que tá. Mas não dá pra ser site de relacionamento, porque no Buy Me Car a gente tem 97% de mulher. Nossa, sério? Então, é só mulher. Caraca. Site de moda, as pessoas estão montando os looks, comentando tudo, então é só mulher. E elas adoram, porque a gente acabou recuperando aquela brincadeira de criança, que acabou montando bonequinha de pano. Uhum. Então é muito bacana. Como é que funciona lá o site, pra quem não conhece? Quem quiser entrar pode fazer um perfil, criar um seu perfil, só que a diferença é que aqui na rede só tem gente que quer falar, que quer discutir sobre moda. E monta look, você pode montar look, por exemplo, com uma camisa de uma marca, com uma calça de outra marca, com um sapato de outra marca, e o que acontece com as mulheres é que elas ficam malucas, elas acabam querendo comprar aquelas marcas e a gente mostra pra elas onde que elas podem realmente comprar aquelas peças que estão dentro dos looks. Aí que veio o dinheiro. Aí que tá começando a vir um dinheiro legal. Minha mãe entra no BMK às vezes à noite, cara, e fica a madrugada inteira montando look, delirando. O negócio é realmente mágico pras mulheres, é incrível. Eu quero saber se é sua mãe mesmo ou se é você, cara. É sempre assim. Mas no BaMK só dá pra fazer look feminino ou se o Jovem Nerd quiser entrar, ele pode fazer... Se o Jovem Nerd quiser entrar, dá pra fazer look nerd. Botar uma bermuda, uma camisa da Nerd Store... Tá, com certeza, pô. Vamos colocar todas as camisas da Nerd Store aqui dentro. Vamos fazer isso hoje, ó. Excelente. Júlio, você veio de fora. Na verdade, eu sou que nem o Marco também, sou de Brasília, só que em vez de ficar em Brasília pra minha graduação, acabei estudando fora. E aí fiquei morando lá um tempão, aí decidi voltar, voltei pra abrir o Peixe. O Peixe Urbano é um site de compras coletivas. Um modelo de negócio que explodiu aqui, né? Isso você já conheceu lá, veio de escola isso ou veio de prática de mercado? Ou começou tudo ao mesmo tempo lá é e porque aqui? Porque esse modelo, a parada é mega nova, assim. Tem muita gente que não conhece ainda. Nem sabe o que, que é. É um modelo super novo aqui no Brasil, né? Esse último ano aqui a gente viu essa explosão de compras coletivas, né? A gente viu, tem mais de 400 sites agora fazendo isso. Nossa! Acho que essa explosão que a gente viu agora em 2010 no Brasil, tava acontecendo em 2009 nos Estados Unidos e eu tava morando lá. Ah. Então meio que eu vi isso lá, vi que era um modelo super diferente, achei que era uma coisa que daria muito certo no Brasil. Não vou falar que fui eu que inventei o modelo, mas foi o modelo que eu vi por lá. A ideia desse negócio, assim, bem resumidamente, é você vender. Você fala pra uma empresa qualquer: eu quero vender uma quantidade enorme de massagens, por exemplo, e aí você me dá um desconto pra eu conseguir fazer essa venda. É basicamente isso. É mais ou menos isso. Vamos dizer que você é uma, sei lá, um spa aí que tá querendo vender uma massagem. A gente chega pra você e fala: ó, a gente vai vender uma porrada de massagem aqui no site pra você atrair milhares de novos clientes. E aí você vai fazer uma ótima massagem do pessoal, o pessoal vai gostar e você vai poder fidelizar esses clientes. Então, pra você é um investimento em marketing, né, pra atrair novos clientes através daquele super desconto ali. Porque, na verdade, assim, o foco não é a venda em si, pro caso, pra empresa que tá vendendo, né? O foco dela é justamente mostrar o serviço dela e trazer novos clientes, né? Exatamente. Falar que você é o dono do restaurante, que tem uma comida excelente, você quer, só que tem gente nova que vai lá, vai experimentar o que você tem de melhor e vai continuar voltando, então convidando os amigos. Tava vendo aqui até uma pesquisa que a gente fez de mercado faz pouco tempo, que quase 70% do pessoal compra no site e não conhecia aquele lugar antes. E desses, falam que 80% que experimentaram falariam que voltariam. Então, é aquele modelo, né? Gente nova experimentando e depois querendo voltar, depois que viu uma coisa legal. A ideia não é ter lucro, que o lojista tenha lucro na promoção, né? Na verdade, a promoção é promoção mesmo, é investimento de marketing, e a ideia é que o cara consiga novos clientes, não é isso? Ah, então peraí. Exatamente. Ele não tem, por exemplo, ele pode assim, até ter algum mini lucro, mas a ideia é, em vez do cara gastar uma grana botando outdoor. Isso, sim, exatamente. Sim. Propaganda na Globo. Ele vai fazer uma propaganda com o produto dele. É interessantíssimo. Se o cara se garante, pô, é excelente. Então, né, essa que é a minha dúvida. Se você fala assim: eu vou vender 500 massagens mega barato, você não é obrigado a vender as 500, né? O que eu entendi de compra coletiva era o seguinte: você estabelece uma meta de X venda e você tem que atingir essa meta, senão você devolve dinheiro pra todo mundo. Não é assim? Ou é? Bem, pra cada venda tem um número mínimo que a gente tem que vender, né? Então, isso no começo, quando eu chegava, batia na porta, vamos dizer, daquele dono do restaurante, falava: pô, tem uma ação de marketing super legal aqui pra você. Se o cara acha que eu vou trazer 3 novos clientes, 5 novos clientes pro restaurante dele, não vale a pena ele fechar a oferta comigo. Uhum. Mas então o que a gente fazia, você garantia: ó, eu vou fazer um negócio que no mínimo vai trazer 50 novos clientes pra você, vai valer a pena. Se eu não conseguir atingir essa meta, você não me paga nada, ninguém tem que pagar nada, a gente vai pra próxima oferta. Isso fazia muito sentido no começo. Hoje, a escala das vendas é muito maior, né? Então a gente tá vendendo assim 1.000 pra cima de várias ofertas. Então aquele número mínimo até que se tornou um pouco irrelevante. Eu ouvi uma história assim, você deve ter milhares de histórias como essa, mas, por exemplo, uma rede de sanduíches fez uma campanha dessas. Não sei se foi no seu ou nos seus 40 concorrentes. 400. Quem me dera que fosse 40. Isso até tem o Nerd Urbano aí que você vai ver. E aí o que acontece? As pessoas fizeram a compra coletiva, a parada foi bem sucedida e tal. Quando ela chegava no lugar e falava: ah, é minha compra coletiva, não sei o que lá, o atendente, o caixa, virava: mais um do cupom. Que isso, sério, porra, e sacanagem. Aí nesse aspecto que isso é um investimento pro marketing, dependendo de como se a equipe da empresa, do lanchonete no caso, não for bem treinada, o negócio acaba ficando, virando, né, Exato, é. Ao contrário, porque você já chega, o cara já grita que você é o cara do cupom. Que merda, né, cara? E aí, sei lá como é que vai ser feito esse sanduíche do cupom, né, cara? Não, não, sai o sanduíche do cupom. Mas é um negócio que esse cara aí tá dando um tiro no pé, né? Ele tá investindo, claro, pra trazer um cara novo e depois tratando dele de uma forma pior do que os outros, né? Então, exato, não faz o menor sentido. O dono daquela lanchonete que fosse tinha que treinar o cara pra até tratar aquele cliente melhor do que o cliente normal, que é o que a gente, no nosso treinamento com os parceiros, a gente sempre fala, né? É isso, pô, que eu ia perguntar. Dá uma atenção especial pros caras, pra você poder fidelizar eles. É lógico, a ideia é essa, né, cara? Porque às vezes o cara acha que é só, eu vou fazer uma compra coletiva, atrair um monte de gente, e não é tão simples assim. Né? É mais complexo, você tem que atender as pessoas bem, cara. Você não pode gritar o cara do cupom quando o cara entra, né? Exatamente. Claro, mas isso com qualquer cliente, né? É, tipo, exatamente. A gente tenta escolher parceiros que a gente sabe que dão um bom serviço, um bom produto, pra até o nosso cliente ficar feliz, né? Depois do negócio, querer comprar de novo com a gente. Então, se o cara já tá dando um atendimento que é ruim no começo, tá dando um tiro no pé mesmo. E como é que funciona isso assim? Vocês escolhem, vocês já chegaram a negar a cliente, falar, não, esse cara não vou fazer porque eu não sei do serviço dele. E assim, as pessoas chegam aí e mandam um e-mail pra vocês: poxa, comprei uma compra coletiva de uma loja de sapatos e não fui bem atendido. Existe esse feedback do seu público? A gente tá recebendo em média uns 300 e-mails por dia de gente que quer colocar oferta no site. Desses 300, uns 10 vão pro site. Então a maioria que entra aqui é negado por uma razão ou outra, ou porque não alinha com o que a gente faz, ou porque talvez num segmento que a gente acha que os clientes não vão querer comprar, ou então uma qualidade que a gente não acha que é boa. Então a gente faz um controle de qualidade muito, muito grande ali em cima, né? Pra garantir que tudo que a gente tá botando ali vai ser uma coisa de boa qualidade. Caraca, você tocou no assunto que é interessante, que eu ia até mencionar. Como é um modelo de negócios novo, quando você chega com ele aqui na praça, ninguém sabe o que você tá falando, né? Pra galera acreditar, né? É um negócio de que no início tinha que bater de porta em porta mesmo, né? Você falar, caralho. Eu que bati nessas portas. Eu bati em 10 portas e 9 falavam: pô, quem é você? Cadê seu site? Você não tem cartão, você não tem nada, não tem nenhum case. Então 9 mandavam você embora. Mas naquela época também, assim, um dos 10 falava: pô, interessante esse negócio, deixa eu experimentar. Então você vendo que tem alguns que apostariam o negócio, você sabe que tem mais por ali. E aí hoje você recebe 300 pessoas querendo colocar as ofertas no site. Você não precisa mais. Nunca mais se preocupar em sair de porta em porta. Não, mas a gente ainda sai, tipo, mais que metade que a gente bota no site hoje ainda são parceiros que a gente foi em porta e encontrou. Porque aqueles caras, assim, muitas vezes são melhores mesmo na cidade, melhor lanchonete, melhor spa, etc., eles não vão entrar em contato com você. Então, Sim. Pra gente, a gente tá querendo botar sempre o que tem de melhor no site. Então, a gente fala com os nossos representantes naquela cidade e fala, pô, vai atrás só do que tem de melhor e fecha aqueles negócios. Excelente. Então, tem muito ainda essa venda ativa mesmo. É interessante, muito bom. Muito bom. Marco Gomes, tá aprendendo? Claro. Marco Gomes. Pois não. Nós já conversamos bastante sobre a sua história do Bubox, aqui no Nerdcast, os nerds já conhecem e tal. Expresso empreendedor. Exato, ficou foi muito legal. Você explicou a sua história, como você foi de Brasília para São Paulo, catou investidor, explicou como é que funciona isso e tal. Aí agora eu quero aproveitar que a gente está de novo aqui para falar de mais uma fase da Bubox e mais uma fase que você está vivendo como empreendedor. Você recebeu um investimento inicial e a gente conversou sobre isso. Caraca, agora bateu essa grana, tem que fazer a empresa funcionar antes que essa grana acabe. Lembra que a gente falou disso? Uhum. Então, aí agora você recebeu mais um investimento, que fez o primeiro investimento parecer o dinheirinho da vovó. Por aí. Isso é público já, né? Saiu na revista, você recebeu um investimento da Intel? Sim, investimento da Intel Capital, saiu no mundo inteiro. Quando é que a gente vai jantar fora? É, agora você que paga. Se chegarem em São Paulo, a gente vai. Vou mandar um cupom pra vocês aí. A gente ainda pode ir num look bacana feito no BMK. Olha aí. Olha, é verdade. Lindo, sapato, sato alto. Vai você de sato alto, pô. Mas aí, é o seguinte, você recebeu um investimento da Intel Capital, certo? Isso. A Intel, ela vai vasculhando empresas de tecnologia pelo mundo, tem uma grana, e ela encontra, seleciona algumas e injeta, certo? Isso. e ela selecionou a Bubox. A única empresa do Brasil que ela selecionou foi a Bubox. Nesse ano de 2010, sim. Como é que foi isso? Como é que funciona isso? Eles te acharam? Você foi em alguma convenção com o Tanaka de terno e gravata apresentar a sua empresa à Intel? Como é que funciona esse processo de você, de repente, receber um outro investimento de uma outra empresa maior? Ou você ainda um dia foi abrir sua conta bancária e tinha lá milhões de... Seria maneiro isso. É. Descrição do depósito, Intel. Pra quem quiser saber aí da primeira parte da história, que não lembrar, pode ouvir o Nerdcast Expresso Empreendedor, acho que é 203, né? Tem um link. Também vai sair um livro agora, provavelmente, ele deve sair dia 26 de janeiro. É um livro em inglês, chama Brilliant Crazy Cocky, de uma autora chamada Sarah Lacey, Sarah com H no final, Sarah Lacey. Ela escreveu um livro sobre empreendedorismo em mercados emergentes, e eu tô nesse livro, é um livro que, pô, ficou muito legal, tive a oportunidade de ler ele. E ficou muito interessante, a minha história é a história que abre o livro, a primeira história do livro, então... Cara, que orgulho! Aplausos, puta que pariu, cara! Parabéns, hein? Pensar que eu ensinei tudo pra esse garoto. É muito legal pra mostrar esse exemplo, né, pra galera que quer fazer e tem medo e acha que não consegue porque, pô, não tem recurso ou porque o governo no Brasil cobra imposto muito alto, pra galera não ficar realmente... se prendendo em desculpas e botar pra fazer, não importa as regras do jogo, você usa seus impedimentos como regra de jogo pra você ir pra frente. Então é um negócio muito legal pra exemplificar pra galera. Cara, eu vou te falar um negócio. Cada um tem um Justin Bieber que merece. O Marco Gomes é o Justin Bieber nerd, cara. Que isso, cara. É um sucesso, cara. É um sucesso mundial. Marco Gomes, quantos anos você tem? Neste momento eu tenho 24. Está em livros internacionais, em revistas em Dubai. Tem biografia dele, tem 15 páginas. Merda. Eu imagino esse garoto com 40 anos. Ah, olha só o que, que esse garoto com 40 anos vai ser, cara. Porra. Imagina só, vai ser meu amigo. Isso, com certeza, isso com certeza. A história da outra vez eu parei mais ou menos no, quando a gente recebeu o investimento da Monax Capital em 2007. É a mesma empresa que fez investimento no Peixe Urbano. Também fez investimento no Peixe Urbano. Certo. E aí a gente pegou esse investimento, enfim, a gente tinha um protótipo, pegou esse protótipo de que era ligado a publicar propaganda em sites de conteúdo gerado por usuário, publicar propaganda em blogs. É, hoje a gente faz também no Twitter, Orkut, Facebook, e pagar esses usuários. A gente pegou esse protótipo e foi desenvolvendo ele ao longo de 2 anos. Foram 2 anos uma super consciência de custos. O escritório era pequeno, as cadeiras eram velhas, usadas de segunda mão de quem estava antes no escritório, as mesas, tudo era muito regrado. Foi a época de apertar o cinto. Exatamente, não tinha ar-condicionado, foi um negócio bem consciência de custo porque a gente não tinha receita ainda. Exato. Então foram 2 anos nesse esquema para poder descobrir o que, é que o mercado ia querer comprar. Isso foi o grande aprendizado da Bubox, na verdade, em 2 anos. A gente mostrou o nosso produto para o mercado, no nosso caso eram e-commerces e agências de publicidade. A gente recebeu feedback, compraria de vocês se vocês fizessem isso, compraria de vocês se vocês tivessem mais volume, ao invés de ter 2 mil blogs, vocês precisam, sei lá, de 10 mil. Uhum. Eu compraria de vocês se vocês aceitassem os mesmos anúncios que a gente já publica nos grandes portais, uhum, para não ter que produzir um anúncio novo para essa sua rede, etc. A gente foi pegando esses feedbacks ao longo de 2 anos, feedback dos publishers também, dos donos de site. Pô, eu queria poder receber mais, eu queria poder receber na minha conta corrente, o dinheiro e etc. A gente foi pegando esse feedback e ao longo de 2 anos fizemos esse produto que a gente chama hoje de Sistema de Publicidade para Mídias Sociais. Basicamente um agregado de 17 mil sites que imprime 1 bilhão de anúncios por mês para 31 milhões de pessoas no Brasil. Então é mídia, assim, é bem mídia. É como se fosse uma agência comprando um canal de um grande portal, só que ela está comprando mídia social, que tem todo um valor e tal. A grosso modo, você é um mega atravessador. Mas o atravessador ele é meio pejorativo porque ele não adiciona valor. Não, né? Sim, com certeza. Mas você fez esse meio de campo entre o blog pequeno, que talvez nunca conseguisse ter um anunciante, porque isso, o trabalho que seria para uma agência chegar nesse cara e pegar tanto um volume relevante, seria tão fragmentado em tantos blogzinhos, não sei o que lá, que não valeria a pena. Você meio que fez valer a pena. A gente agregou 17 mil blogs por anunciante num sistema de cobrança só, num sistema de pagamento só, num sistema de negociação. Então, em vez do cara da agência de publicidade negociar com 5 mil blogs para fazer uma ação grande. Ela negocia só com a Bubox e a Bubox já tem todo esse processo bem feito e automatizado. Exibe esses anúncios, conta a estatística para cada site e faz o pagamento de acordo com a performance de cada site. Todo mundo sai feliz. O pequeno blogueiro, o grande blogueiro, site de notícia gerado por usuário, o anunciante que anunciou nesse ambiente que tem conversação e tal. E tudo isso que a gente faz em site também é possível fazer em Twitter. Então, se você tem um Twitter, não importa quantos seguidores você tem, se você tem 50 seguidores ou 500, você pode entrar no nosso sistema, bubox.com, cadastrar o seu Twitter lá, dar autorização, a gente vai publicar propaganda no seu Twitter depois, segundo sua autorização, e você vai ganhar de acordo com a performance dessa propaganda. Então, além de fazer isso tudo com sites, a gente também faz com Twitter, que é um negócio que qualquer pessoa pode ter, então qualquer um pode ganhar dinheiro com Twitter. Esse é o grande lance de inovação da Bubox, é que a gente trata qualquer mídia social como uma mídia social com escala, né? Então isso pra gente sempre foi muito importante. Não, mas o que a gente quer saber, isso você já contou, o que a gente quer saber é o seguinte: quantos milhões entraram? E quando é que você botou o nomezinho em relevo na parede? Bubox. Ficou bonito pra caramba. É, ficou legal. E aí, ao longo de 2 anos, a gente ficou nesse escritório minúsculo, com essa infraestrutura super simples pra gente descobrir esse produto. Descobrimos, e rapidamente quando a gente descobriu e colocou o produto certo no mercado, e aí foi o grande aprendizado, tomou uma escala assim muito rápida. A gente terminou 2010 com 30 funcionários, então dá pra ver que o negócio tá crescendo no número de funcionários, no número de impressões. A gente agora faz 1 bilhão de impressões, ano passado a gente fazia 400 milhões, então é um negócio que realmente tem crescido mais que dobrado todo ano. 1 bilhão, impressão pra caramba. Com isso, a gente chamou a atenção de outros investidores, de outras pessoas que fazem investimentos maiores do que o investimento de criação de empresa. O nosso investidor tem um networking muito bom e, conversando com o pessoal que é responsável pelos investimentos da Intel, surgiu essa oportunidade. E eles conversando, viram que o modelo de publicidade digital no Brasil estava evoluindo e estava ganhando corpo. A Bubox é um player importante nesse modelo de mídia online e eles entraram em contato com os nossos investidores. Houve uma conversa, a gente se apresentou para eles, e aí foram, cara, meses de negociação e de conversas, analisando papéis, assinando documento de confidencialidade para mostrar cada vez mais sobre a empresa. E as coisas deram muito certo, porque o investidor não pode trazer só dinheiro. O investidor tem que trazer principalmente conhecimento estratégico, tem que ser realmente um parceiro. O dinheiro em si é igual, né, o valor. Mas o importante é o que aquele investidor traz para você. E a Intel é muito importante pra gente nesse sentido, assim como o nosso investidor anterior, a Monax, pelo networking. Eu fui no evento da Intel em Los Angeles e conversei, por exemplo, com o vice-presidente da Sony, responsável pela PlayStation Network. Conversei com o cara da Nokia, responsável pela área de mídia da Nokia. Conversei com os caras da Best Buy. Então, com os grandes executivos. Esse tipo de networking que eles fazem é muito interessante e é um dos grandes motivos pelos quais a gente pegou investimento com a Intel. Olha só, você tava de terno nesse evento? Não, não tava. Cara, é um misto de Justin Bieber com Doug Houser. Doug Houser, exato. Quem que é Doug Houser? Caraca, é um garoto mesmo, né? E aí, o que acontece agora? Agora a Intel é nosso sócio. Eu sou sócio da Intel, olha que beleza. Bonito. E isso abre muitas portas, é muito interessante. Quando é que vocês vão vender ações na Bolsa de Valores? Exato. Vai ser o quê? BOBX? Olha, ia ser legal. Ô, Marco Gomes, por favor, né? Dicas de... Eu quero preferência Wall Street. De compra quando você for ter... Informação privilegiada. Exato. Não, só quero que você diga, vai sair. Como que não quer nada? Flávio. Eu. Você já recebeu investimento também? Não, ainda não. Então a gente tá no mesmo time, são dois times. Aqui. Exato. Você é da galera do Bootstrap. Roots. Você vê a diferença, né? Porque eu pelo menos aqui, tô sentado na cadeira tudo quebrada. Tudo... Eu tô sentado naqueles banquinhos que nem do Raul Gil, sabe? Aqui tem escrito na parede, jovem nerd com uma folha de papel, sabe? O importante é o site estar bonito, fácil de navegar, funcionando e online sempre, né? E o serviço que você entrega para o usuário, né? A diferença que você faz na vida dele. É verdade. A Bubox, ela paga dinheiro para os clientes. O Peixe Urbano consegue desconto, consegue cupons, consegue fazer as pessoas encontrarem lugares novos. O Buy Me Car é uma super ferramenta interativa. O Jovem Nerd, putz, não tem nem o que falar. Não tem o que falar mesmo, né, cara? Tem nem o que falar. Nossa. Qual foi o momento que você falou, porra, não, agora vou levar a sério, vou largar o emprego e vou mandar ver? E quais foram os riscos que você tomou a fazer isso? No nosso caso, a gente trabalhava no mercado financeiro, a gente tinha, sei lá, um pé de meia feito ao longo de 10, mais quase 15 anos de carreira. O que a gente fez, a gente passou praticamente um final de semana trancado, colocando no papel o quanto que a gente gostaria de investir na ideia, para ver se a ideia poderia ir para frente, poderia dar certo, poderia dar errado. Uhum. A gente tomou uma decisão muito consciente. Não foi que simplesmente um dia a gente chutou o balde e falou, ah, agora vou me aventurar. A gente tomou uma decisão consciente de tentar construir alguma coisa que tivesse um futuro muito legal. Um risco calculado. Foi um risco calculado. A gente sentou um final de semana, colocou a regra do jogo entre os dois sócios. Eu acho que todo mundo que tem sócio sabe que é uma coisa muito complicada. Porra, eu nem te falo, cara. Que é? Fala então, porra. Fala na cara. A gente passou um final de semana colocando as regras do jogo, a gente passou um final de semana definindo qual era o risco que a gente ia tomar, quanto dinheiro do bolso que a gente ia colocar, quanto tempo que a gente ia esperar para o BMK começar a dar retorno, e fomos para a cabeça. O legal de internet é que no começo é muito barato. Puta, depende de você. É verdade, é verdade. Mas aí vocês começaram, fizeram a rede social, e a primeira intenção era captar users e tal, ou vocês já saíram também para procurar anunciantes para vender os produtos? Como é que... Não, o negócio foi rolando. A gente nem sabia o que era rede social. A gente veio do mercado financeiro, nada a ver. Quando a gente colocou o site no ar em 2008, a gente nem sabia o que era rede social. Só que no final de 2008, começo de 2009, todo mundo começou a falar sobre esse assunto. Daí a gente percebeu, puta, criamos uma rede social de nicho, de moda, porque é um lugar onde as pessoas entram, criam o próprio conteúdo, fazem a roda girar sozinhas. E daí que a gente percebeu que a gente estava nisso e que estava começando aquela onda de mercado de redes sociais, redes sociais, redes sociais. Quando a gente resolveu largar o banco e empreender, o nosso primeiro problema foi como que a gente pode ganhar dinheiro com isso daqui, que a gente não tem a mínima ideia. Isso foi em abril de 2009. Maio de 2009 era Dia das Mães, daí ligou um parceiro nosso e falou, pô, eu tenho um anunciante pra fazer um anúncio no seu site, só que eu quero tanto e eu vou te dar tanto. Daí a gente falou, nossa, a gente nunca ligou pra nenhum anunciante, nunca ligou pra nenhuma empresa, nunca fez nada para ganhar dinheiro. Vamos tentar ligar para um concorrente desse cara que ele tá falando, porque no mínimo a gente vê se o produto que a gente tem é interessante ou não. Ligamos, a pessoa falando, oi, tudo bem? Sou Flávio do BMK, naquela cara de pau, tal, tal, tal. A pessoa falou, nossa, BMK, amo vocês, tal, tal, tal. Ia ligar para vocês amanhã pra gente fazer um negócio junto. E daí surgiu o primeiro caso, que daí foi com um dos grandes varejistas do Brasil. Foi assim de uma hora para outra. Então foi mesmo essa questão de ser empreendedor, ter a cara de pau e ficar ligando e fazendo os negócios acontecendo. E a gente foi aprendendo nesse meio tempo. É diferente do Júlio e do Marco, que conheciam como funcionava a dinâmica de marketing na internet, marketing digital, a gente foi aprendendo com o tempo. Uhum. Tanto que a gente se dá o direito de experimentar muitas coisas. Quem é que vai lidar com o meu financeiro? Agora que eu tenho outros sócios, agora que, né, o negócio está crescendo e a gente tem que prestar contas com mais alguém. Continua sendo o trabalho de você e dos seus sócios lidar com o financeiro da empresa? Ou você, não, vou contratar um gerente financeiro? Não, a gente acho que chegou a um ponto que o número de pagamentos que a gente está fazendo, o volume financeiro era tão grande que não era a gente mais que ia conseguir dar conta de tocar aquilo no dia a dia. Então, já há alguns meses a gente já contratou gente para o departamento financeiro, de contabilidade, tributária, tudo isso para cuidar disso tudo. E são informações que, vamos dizer, os investidores, como qualquer um dos sócios, têm acesso àquilo e podem ver como é que tá andando a empresa. Uhum. O empreendedor, onde que ele está criando valor? Ele está criando valor vendo os livros contábeis ou ele está criando valor pensando no negócio, pensando no produto? Uhum. Esse é um negócio bastante complicado. Principalmente quando você é pequeno, no nosso caso, a gente tem que fazer o controle financeiro, porque nós não temos gerente e tal. Uhum. Mas eu tenho certeza que eu não estou criando valor para o meu usuário enquanto eu estou vendo as notas fiscais que foram emitidas. Isso é um problema real, assim, isso, a gente passa por isso. É um problema da empresa que ainda está crescendo, ainda que não chegou. Esse acúmulo de funções que é necessário, ele é um problema também. A empresa ainda não tem grana, não se sente confiante de ter outras pessoas mexendo nesse tipo de dinheiro. Ou, no nosso caso, a gente também não sente confiança de deixar, por exemplo, o departamento comercial, que vai negociar nossas ações e tal, porque a gente conhece o site melhor do que ninguém. É mais fácil de negociar, sabe? Partindo dessa opinião, cara. A gente, quando tá fazendo esse trabalho, a gente tá perdendo tempo e se estressando e deixando de ser criativo na parte que seria que levou o site a ser o que é, né? Você ser empreendedor é muito mais trabalho, infinitas vezes mais trabalho do que você trabalhar numa empresa. Ah, é? A parte legal disso é que você aprende muito. O quanto vocês não aprenderam fazendo a questão financeira da empresa, vendo contabilidade, vendo a parte comercial. É verdade. É uma escola você empreender. Tô vendo aqui agora um site, tem o seguinte: 80% de desconto no kit praia com galeto com farofa, refrigerante Dolly, água oxigenada, Bronze Fix e Valivan, de R$11,50 por R$2,30. Obviamente não é no Peixe Urbano, é no próprio Urbano, que é uma paródia. E, cara, a prova do sucesso é quando começam a te fazer paródias e piadas sem você perceber, né? Queria saber o que você acha desse Pobre Urbano ou daquele outro um pouco mais pesado, Peixereca, com oferta de mulheres, coisas profissionais ligadas ao sexo. O que você acha disso? Pobre Urbano até acho bem engraçado. A gente até convidou, são duas meninas que escrevem o Pobre Urbano, a gente até convidou elas pra vir aqui visitar o escritório, que eu até queria contratar elas como redatoras, que elas escrevem um negócio bom, escrevem bem. Olha, a logomarca é ótima, né? Em vez de ser a cidadezinha, né, uma favela. Estavam vendendo até camiseta e tudo, a gente tinha umas camisetas que elas mandaram pra gente, sensacional o negócio. Pô, não, acho legal, acho engraçado, assim, pra gente é diversão, né? Acho que tem muita gente que vê, acho divertido e é claro que pra gente, assim, pra, vamos dizer, pra marca e tudo, é interessante, né? Ter gente aí fazendo piadinha e tudo em cima da sua marca, mostra o quão conhecido que virou o site. Muito legal, cara. E o sinônimo no Brasil de compra coletiva, né? Pensou em compra coletiva, os caras, tanto que eles copiaram o Peixe Urbano ao invés de copiar os outros grandes sites de compra coletiva do Brasil. Sinal de que o Peixe Urbano realmente é o que bateu primeiro na cabeça da galera. Que a gente já contou mais que 30 sites que tem a palavra urbano no nome. E tem várias dúzias de animais também. Tem tatu, jacaré, tubarão... Mas assim, o nome, então, veio da onde, cara? Não, cara, a gente queria um nome divertido, só que tinha aquela ideia, assim, de um grupo de pessoas meio que explorando o que tinha de melhor na cidade delas. Então, era aquela ideia do peixe, o cardume, meio que navegando a cidade e vendo o que tinha de melhor. Caraca, eu jurava que o Romário tinha participado da criação desse nome. O que vocês diriam, vocês dariam de conselho pra molecada que tem esse espírito de empreendedor e que tem vontade, quer sair da coisa dos ratos, a velha coisa dos ratos, quer ser dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz? O que vocês teriam, da sua experiência, dizer pra essa galera? Engraçado, eu acabei de responder uma pergunta parecida, não tava gravando um negócio com o pessoal da Result Zone, e a pergunta também foi feita. Eu vou dar basicamente uma resposta parecida com o que eu dei lá. Não deixe as desculpas te segurarem, assim, não se agarre nas desculpas, carga tributária alta, poucos profissionais qualificados no mercado, muitos concorrentes, qualquer que seja a sua desculpa, não tenho tempo, moro no interior, tenho um filho e não posso me dedicar a outra coisa, qualquer dessas coisas, não adianta você se agarrar numa desculpa, porque se você tentar, ou se você fizer, obviamente com responsabilidade e tal, mas se você tentar, você pode ter sucesso, você pode ter fracasso. Agora, se você se agarrar numa desculpa, você só vai ter uma desculpa, então não faz a menor diferença, assim. E ter uma desculpa não é grande coisa, não tem ninguém que tenha mudado de vida por ter se agarrado numa desculpa. É verdade. Não se agarre em desculpas, não deixe te segurar e te impedir de fazer o que você quer fazer e o que você acha que você faz bem. Diria a mesma coisa, o negócio é de parar de falar e fazer, né? O negócio é montar um produto, lançar e tocar pra frente. De quanto mais tempo você espera, ou mais tempo você fica só planejando, ou falando do que vai fazer, é tudo tempo perdido. O negócio é de botar uma coisa lá fora e começar a tocar pra frente. Essa pergunta sempre surge, eu acho que é exatamente a mesma resposta. Tira a bunda da cadeira e faz. Se der certo, vai ser legal, se der errado, você vai ter aprendido muito. Para de pensar, porque pensar não leva nada, ideia não vale nada hoje no mundo, que vale a execução. Faz o negócio e vê o que acontece. É verdade, olha aí. Mas minha pergunta é: que conselho vocês têm pra nós do Jovem Nerd?